Sete copos no mar não dá. Sete facas na sua mão, todas manchadas de sangue e a dor da traição. Foram sete suas vidas, foram sete seus amores. Sete vezes foi traída, o filho trazia flores. Hoje reina na calunga, vamos girar coroa. Não que esqueça do seu nome, ela é sete facas. Eu não que esqueça do seu nome, ela é sete facas. Sete copos no mar, pá. Sete facas. Esse ponto, meu filho, é muito conhecido por aí. Não foi a autoria do médico, já deixo bem claro. Mas é um ponto que me alegra muito. E fala muito comigo, meu filho. Sabe só se você. Qual que é a função da dona Sete Facadas no plano astral? É a minha. Né, minha filha? Levantar minha casa, crescer meu tempo e mostrar a quebrada. E um grande objetivo dessa casa é mostrar a bruxaria, a feitiçaria, mostrar que tem fundamento, coisa que não tem mais sobre a terra que eu tenho. É essa uma das nossas grandes missões. Porque para fazer feitiço, meu filho, todo esquema você acha, mas para quem mostra uma gente de verdade acontecer, é difícil, né, meu filho? É. Então, assim, é muita gente que fala, não faz nada. Na minha casa eu vou te mostrar pra fazer. Salve, dona Sete Facada! Saravá, meu filho, saravá. Qual que é o seu ponto, dona Sete Facada? O meu ponto, que eu gosto de que é eu mesmo, que eu mesmo trouxe. É. Eita bruxainha, eita quimbandainha, salve Maria Sete Facada, salve magia pesada. Que assim seja. Então vamos lá, dona Sete Facadas. Como pode, quando se diz que os espíritos da quimbanda são espíritos rasteiros, são espíritos não evoluídos, espíritos das trevas, e ainda assim a senhora tem todo esse cabedal de sabedoria e conhecimento para nos ajudar com o autoconhecimento? Meu filho, intelecto não está anelado à moral. Você pode ser um homem muito sábio e pode ter o desejo de matar várias nações. Ou pode ser uma pessoa muito boa de ajudar todos à sua volta e não ter conhecimento de cálculo, de ciência nenhuma, meu filho. Tá entendendo? Então o intelecto não está, digamos assim, ligado à sua moral. Agora, quanto ao que dizem, da que manda muito, dizem, falam, não sabem nada. Claro. Dizem. E não sabe nada, inventa, né? Quando a pessoa não tem conhecimento, inventa. Aí inventa, né, meu filho, que tá invocando isso, que tá invocando aquilo, meu filho. Não, afinal, não acontece nada, né, meu filho? Aí a pessoa fica naquela. Ela se engana a si própria. Porque quando você faz o feitiço, meu filho, é certeza que ele tem que acontecer. Né? Você fez, vai acontecer. É. Né? E quando você usa os espíritos, você consegue saber até o tempo que vai acontecer. Tá entendendo? Ah, mas o tempo dos espíritos é diferente. Então, a gente não é bruxa, a gente sabe o tempo que vai acontecer no negócio. A gente sabe o quanto que a gente vai gastar de tempo para usar. A gente está na vibração de vocês. A gente vive mais o tempo da Terra do que esse tempo do outro lado, meu filho. Entendendo? As nossas percepções são muito mais terrenas do que as pessoas que acham que os espíritos vivem em outra dimensão. Realmente, meu filho, às vezes é difícil determinar algo, um tempo para alguma coisa acontecer. Né? Mas existem casos que a gente consegue dizer, meu filho, vai acontecer em quanto tempo? Você pode esperar. Porque normalmente, meu filho, não é aquele tempo assim. É, digamos, o dia e a hora. Normalmente a gente passa, vamos supor, o feitiço vai acontecer em quanto tempo? Uma amarração. 3 meses, minha filha, 2 meses. Tá entendendo? É assim que funciona. Essa porra de amarrar sem assim, 7 dias, meu filho, você conversa fiada. Ah. Conversa fiada, meu filho. Conversa pra tirar dinheiro dos trouxas. Tá entendendo, meu filho? Certo. Meu filho, porque se a bruxa que tá ali do outro lado, meu filho, que faz a pessoa voltar em 7 dias, eu vou lá pra dentro. Eu vou lá, minha filha. Eu quero ver a pessoa voltar em 7 dias. Quando a senhora fala que o intelecto ele é dissociado da moral, podem andar juntos, mas não é regra? Podem andar juntos, com certeza. Olha lá. Podem andar juntos, não é regra, mas podem andar separados, não é regra. Quando meu filho, digamos assim, catalisam, criam bombas de alta complexidade intelectual para destruir nações, meu filho? Usam a capacidade mental e inteligência para destruir? Sim. Quantos fazem isso, meu filho? Então, eles têm um alto intelecto. Às vezes não têm uma moral elevada. Mas, meu filho, eu não estou dizendo que eu tenho uma moral elevada. E pouco me importa, pai, me entenda. É, meu filho. Porque na hora que o cara aperta, é a bomba gira e eu acho que tem que resolver. Né, meu filho? Não é assim que funciona? Sim. Na hora que o marido macho vai embora, né? A mulher vai embora, né? Meu filho, pra não falar outra coisa, é a bombardeira que tem que resolver. Tem um ponto a respeito disso, não tem? Depois, se eu lembrar, eu vou falar pra você. Então tem essas coisas, né, meu filho? Quando o povo aperta o carro, eles vão atrás, né, meu filho? E é assim que funciona. Então, assim, meu filho, eu falo pelo esclarecimento que eu tenho e pelo intelecto que eu tenho, meu filho. Mas eu faço maldade, eu faço uma nação, meu filho. Eu faço o que tiver. Pago, meu filho, eu faço. A senhora trabalha dentro da sua verdade. Exatamente. Não estou aqui para ser hipócrita e dizer isso e passar para escondido, meu filho. Eu não preciso disso. Eu tenho minha casa, eu tenho minha vida, eu tenho minha alimentação, meu filho. Eu sou muito bem cuidada. Eu tenho minha bruxaria, minha magia. Não estou disposta a nenhum preço para abrir mão dela. Né, meu filho? Então, assim. Nenhum preço, nenhum prêmio. Nenhum preço, né, meu filho? A senhora não está disposta a nenhum preço, nenhum prêmio para abrir mão do que a senhora é hoje. Exatamente. Se eu tivesse que fazer, que ir para o lado da luz, eu teria que abandonar todos os meus poderes. Ah. Então, não estou disposta a isso. Eu lutei por isso. Eu teria que voltar, reencarnar, apagar para sem ver nada. Prefiro ficar desse lado, meu filho, porque eu sou muito bem alimentada, coitada. Só me volto, meu filho, não acontece nada. É assim que funciona. Quando se diz que os encarnados que se associarem com seres que, como a senhora falou, não se importam com a moral, com a luz, quando diz que esses encarnados que lidam com espíritos como a senhora ficam imantados a eles e depois tornam-se seus escravos depois do desencarne, é fato. O problema, meu filho, é que tem... É que assim, é difícil dizer, porque muita gente é apagada, eu vou dizer de novo, meu filho, e acha que está fazendo, não está fazendo porra nenhuma. Está fazendo alguma coisa, não está fazendo nada. Entendendo, meu filho? Sim. Então, assim, eu vou falar de bruxas que realmente manipulam um negócio. Ah, pessoas que realmente entendem do que estão fazendo. Essas pessoas, meu filho, muitas vezes, digamos assim, acham que Exu é escravo. Que Exu tem que trabalhar, eles tratam os Exus como escravos, como estão vivos. Uhum. Nada mais justo que quando eu sair do outro lado, eu vou ser tratado como escravos também. Obrigam. Existem certos rituais que você faz que queimam o Exu para que, digamos assim, você força ele a fazer aquilo. Tá entendendo? Sim. Então, assim, esses bruxos que entendem do negócio fazem esses rituais para que o Exu seja forçado a fazer o que ele tem que fazer. A fazer a pessoa voltar com todas as forças. A, digamos assim, a passar os escrúpulos do Exu para atender o pedido do bruxo. Então, meu filho, quando ele chega do outro lado, o Exu também come eles, né, meu filho? E outra coisa, tem muito que bandeira que usa, é espírito, bruxo que usa muito bem os espíritos do Exu dessa compagina, meu filho. Aí, de um dia para outro, eu não vou querer mais saber de nada, vou quebrar meus assentamentos e foda-se, né? Você taca tudo no meio da rua e acho que é assim. Então, quando volta, não pode, meu filho, a gente pisa na cabeça. É assim que funciona. Então, há situações e situações. E quem seguiu corretamente as nossas leis, as nossas regras e ouviu nossos conselhos, meu filho? Ninguém aqui é um bando de falso enganador, né, meu filho? Então a gente é justo. E uma coisa que Exu é e Pombogira, os corretos são, não em mim, que eu falei com o Diego, eles dentro de uma falange, eles sempre são honestos, meu filho. Eles são justos, se você, estou falando no contexto de que entre médium e Exu, tá, meu filho? Sim. Se você agiu certo com ele, pode ter certeza que do outro lado ele vai agir certo com você. Agora, se você sacanear ele, pode deixar, porque ele te pega do outro lado. É assim que funciona. Eu não estou falando dentro do contexto de feitiço, que um Exu pode sim fazer mal para o inocente. Apesar que inocente ninguém é, né? Você só recebe aquilo que merece. Não é verdade? É isso mesmo. Ah, mas a minha vida não mereço. É, talvez não mereça dessa vida, mas tem muita bagaça na outra, né? Então vai pagar assim, então eu vou lá fazer essa bagaça. É, meu filho, e o Exu é o grande agente de carne, né, meu filho? Nós, os espíritos inferiores, que fazemos você veio da terra evoluir. Se não fosse a gente, qual seria a dificuldade, meu filho? Se não fosse a gente, como que você iria expurgar a maldade que você fez através do feitiço em vidas passadas? É através da nossa mão, né, meu filho? Você vai pagar o preço. Se você quiser, claro, senão a gente faz um negócio e você não dá. Dona Sete Facadas, gostei muito da sua resposta. Gostei muito da sua resposta. Qual a resposta mesmo? Essa última, professora. Olha só, qual que é a diferença entre um espírito como a senhora, dirigente de um templo de Quimbanda, e aqueles que os espíritas chamam de espíritos malignos ou zombeteiros? Meu filho, para um espírito ser maligno, ele não precisa estar ligado a cultos africanos, digamos assim, a cultos afro-brasileiros, digamos, Quimbanda, né? Que são o que mais evidencia. O espírito ser maligno, ele não precisa disso. Ele pode ser um espírito maligno que não tem ligação nenhuma, nenhuma magia, nenhuma bruxaria. Apenas pela ruindade que ele liga. É, meu filho? E outra coisa, quando o espírito desencarna, ele acaba relembrando de vidas passadas. Então, normalmente, ele acaba, digamos, trazendo aquele conhecimento, meu filho, que ele tinha sobre as forças, além da matéria, que ele vai conseguir manipular sem necessidade, de repente, de usar magia para isso. Tá? Então, ele pode causar confusões em uma família. De repente, se algum daqueles familiares for dos seus avós, né, meu filho? Então, ele pode causar confusão, destruição, carregar, perturbar o sono. Muito espírito de magia negra, de coisa ruim, meu filho. Espírito maligno faz as pessoas ter muito sonho com morte, meu filho, com coisa pesada, tá entendendo? Com coisa destruindo a vida da pessoa, com gente fugindo, correndo, com medo. Eles fazem muito isso porque quando a pessoa dorme, o que ela acontece, minha filha? Quando a pessoa o quê? Quando a pessoa adormece, ela sai do corpo, não é verdade? Sim, senhora. E essas vibrações muitas vezes se confundem com os sonhos que são fictícios da mente. Devido aos problemas, devido ao cotidiano, com o astral, com o espiritual. Une isso tudo e sai um sono perturbador, sai um sono perturbador. Isso é a grande evidência, meu filho, que em todos, digamos assim, praticamente todos os casos, as pessoas que estão sendo vítimas de obsessões têm. É assim que funciona. E a gente manipula essas forças, né, meu filho? Agora, o que os espíritas, meu filho, os espíritas, eles não focam assim. Eles dizem que eles classificam todos os espíritos, digamos assim, né? Eles não focam no espírito que mexe com bruxaria, um espírito que atua na mente de um psicopata, por exemplo. Então, meu filho, eles estão colocando ali num contexto. Você perguntou sobre a questão dos espíritos malignos e zombeteiros diferente da gente, né? Sim. A questão, meu filho, aqui, dentro da Quimbanda, é o seguinte: eu posso tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Quanto a esses espíritos, meu filho, que o espírito está dizendo, são espíritos apenas voltados ao mal. Eles têm ódio, eles têm raiva, eles são, digamos assim, os quimbas, os segundos que a gente usa para fazer o mal, tá entendendo, meu filho? Porque o Exu sabe, meu filho, não vai queimar a mão dele fazendo mal, por causa que ele vai ter que se encharcar de energias negativas. E depois, quando ele deitar, a situação do médium vai incorporar, o médium vai pegar tudo. Então, meu filho, é trouxa quem usa o Exu para fazer a maldade. O Exu não é para fazer maldade, o Exu é para te dar caminho, para te dar prosperidade, para te dar vida boa. Né, meu filho, é para isso. Para abrir seus caminhos. Para trazer amor também, né, meu filho? Para trazer essas coisas boas. Agora, se você usa o Exu e incorpora no teu corpo para fazer maldade para os outros, pode ter certeza que quando ele voltar para perto da sua alma, você, ó. Para fazer maldade para o povo, a gente usa quimba. São espíritos perdidos, espíritos no nível de vibração que não estão na nossa vibração, digamos assim. São espíritos que estão numa vibração de ódio intenso, às vezes acabaram de morrer, de uma vingança infindável. E a gente compra eles, né, meu filho? Escraviza e usa energias mentais dele, né, meu filho? Porque, vamos supor, Você não está. Vamos supor, vou colocar um exemplo humano. Você não tem coragem de matar. Não vou nem falar coragem, mas vamos supor que você não está numa vibração de ódio. E você contrata alguém que tem essa vibração totalmente diabólica para matar e matar qualquer um. Você tem a sua mão para você matar, mas você não quer se sujar. Você não quer correr o risco de ser preso. Então, você vai pagar para uma pessoa que teria essa, digamos assim, essa força de vontade para ir lá e destruir. E no caso, essa pessoa que está com esse ódio, com sangue no olho, para ir lá e matar, ela vai lá e mata já ela, você não sujou sua mão. É assim que os exus muitas vezes fazem. Nós não vamos sujar a mão, porque a gente também incorpora no médico. Então, se a gente vai lá e se suja, a gente acaba fazendo aquelas energias sujas para o médico e ele acaba pegando, fica doente, fica mal, fica ruim. Então, para um Exu, levar uma pessoa para o cemitério dá para levar, só que o médico também vai morrer rápido. Entendeu? Se der um bate e volta. Agora, se o bruxo entende que ele usando um quimba, ele manda um negócio, é muito mais fácil, porque o quimba não incorpora nele, né, meu filho? O quimba não vai para a carne dele. A morte a gente nunca traz para dentro de casa. Se você manda um Exu matar os outros, meu filho, fazer feitiço para destruir os outros, e aquele espírito que vai voltar para a tua casa, pode ter certeza que ele vai voltar cheio de fluido, cheio de energia, que vai ser negativa para você, para o teu caminho, para o teu dinheiro. Agora, se você usa um terceiro, digamos assim, é uma coisa totalmente diferente. O que as pessoas mais pedem para a senhora? Qual foi a realização que ninguém acreditou, mas a senhora fez acontecer? E deu trabalho. A senhora correu a gira da senhora. Meu filho, eu vou contar um caso para você. Um caso. Tem muitos casos, né, meu filho? Mas o caso que eu vou contar vai ser assim. Foi assim. Só um segundo. Claro, eu vou contar esse caso. As pessoas, as mulheres não têm dinheiro para pagar pela amarração, né? Normalmente é isso, meu filho. Não entendi nada. As pessoas bebem. A vagabunda, meu filho, que não quer trabalhar, não quer pagar para o país antes, normalmente, acho que é assim, meu filho. Que ia fazer uma amarração, tem que pagar R$100, meu filho, por exemplo. Isso é bem verdadeiro. E a amarração não é assim, meu filho. Para você fazer uma amarração acontecer, você tem que ter bicho, você tem que ter sacrifício. Aí o povo se engana, o povo gosta de ter algum prazer, né, meu filho? O que mais procura, às vezes, meu filho, é a amarração, a abertura de caminho ou limpeza. Né, meu filho? Mas a mais é a amarração, só que o povo não quer, meu filho. Não é que é caro, é que o povo não quer, meu filho. O povo quer aquela amarração fantasiosa. Eu vou pagar R$100, ele vai fazer R$7, ele vai trazer meu marido. Isso não existe. Só pra quem quer ser enganado. Mas tem gente que faz, eu faço uma amarração. R$200 aqui. Eu pego baixo pra ver fazer. Mas assim, isso seria o que procuram na minha casa, né, meu filho? As pessoas que, digamos assim, quer tudo de graça. Que normalmente quer amarração assim, meu filho. E não quer investir. Tem muita procura disso. Tem gente que paga também, né, meu filho? É. Claro que sim. Mas tem também aquela pessoa que fala assim, olha, meu filho está no mau caminho, eu sou uma mãe, eu pago a senhora, quanto a senhora... Exatamente, tem isso, que é também trabalho para limpar espíritos muito negativos, meu filho. Tem caso para isso também. Então, assim, a gente que manipula essa força mais obscura, a gente consegue tirar facilmente esses espíritos, meu filho. Digo assim, facilmente é porque a gente manipula energias rituais corretas para manipular essa força. É que é assim, né, meu filho? É como um feitiço, tem que fazer mais tudo acontecer. Então, o que as pessoas mais procuram? Meu filho? As pessoas procuram um exemplo, dentro da quimanda, amarração. Colocaria muitas, procura amarração. Feitiço para matar é muito caro, meu filho, não tem para pagar. Feitiço do qual? Para matar. Muito caro, quem tem para pagar? Porque para você matar alguém, você tem que encontrar dois bodes. Tem que fazer sacrifício, tem que mexer com magia muito pesada. Né? Fora o conhecimento para fazer isso, que foi muito caro para o país também. Ela saiu nascendo e aprendendo tudo de graça, né? Então, ele também tem que vai colocar o preço deles maravilhoso. Fora o carro que ele vai carregar também. O e-pau que ele vai ter que tirar depois, que ele vai ter que pagar o preço dele para o país santo dele. Nossa. Então, tem toda uma sequência, meu filho. Olha, faz um feitiço para mim. Você acha que não vai vir nada? Vai vir para o país santo que botou a mão no negócio. Para ele não ficar com a mão suja, queimada, ele tem que ir lá e tirar o e-pau, fazer uma defesa. E aí que vai, né, meu filho? Negócio. Certo. Amarração. Isso aqui. Muitas das pessoas que procuram, não todas, muitas das pessoas que procuram amarração, acho que é aquela amarração, meu filho, que se faz com 7 velas, com mel, com um coração de boi, e tá tudo certo. Amarração vermelha. E não funciona assim, meu filho. Ah, eu vou pagar lá, o pai de santo cobra muito caro. 500, R$600 uma amarração, que isso, é muito caro. Eu quero fazer uma amarração assim para a pessoa voltar na magia negra, mas pergunta para a pessoa se a pessoa quer gastar pelo menos com os materiais. Não. A pessoa não quer, né, mas a pessoa quer coisa de graça, a pessoa que acha que a magia é assim, é estalar de dedos. Fora aqueles, né, meu filho, que vem falar que a gente tem que fazer fiado. Ah, eu faço pago depois, quem precisa é ganhar, eu é você. Ah, então tá certo. Ah, mas eu não acredito em magia. Na minha casa o negócio funciona diferente. Ah, não acredito, pois venha participar de uma sessão que a gente vai mostrar pra você que a bruxaria existe. Aí eu quero ver que eu conheço o argumento, né, meu filho? Nossa. Porque existe muito charlatão por aí. Na minha casa eu mostro que é mais. Ah, mas eu não tenho mais fé, a pessoa só me engana, todo mundo que eu consultei me enganou. Ah, lá, meu filho, pois venha numa sessão. Se você ver alguma coisa, se você ouvir, se você sentir alguma coisa, você faz. Se você não sentir nada, ir embora do jeito que entrou, você não precisa fazer nada. É simples. Não ganhou, também não perdeu nada. Exatamente, não ganhou, não perdeu nada. Mas se ver, você faz. É assim que eu faço, né, meu filho? Sim. Bom, dentro desse contexto, mas existem muitas pessoas que procuram, meu filho, libertação para pessoas viciadas, para pessoas vítimas de magia negra, para pessoas vítimas, digamos, de muitas coisas negativas. E muitas vezes só quem banda por dar jeito nisso. Não porque a gente, digamos assim, meu filho, mas como que eles podem dar jeito? Como eles podem dar luz se vocês são espíritos negativos? A questão é o seguinte, meu filho, as pessoas têm que compreender as vibrações do plano astral. Não tem como o preto velho e o caboclo entrar, né, meu filho? No lugar onde só tem diabo, só. Sim. Quem tem que entrar lá, meu filho, é a grande sucuri aqui, Maria Sete Facada, e o Chiruzebo que vai entrar lá e vai botar o olho no cacete, vai tirar os espíritos do diabo. É assim que funciona. Quem é Mamba Negra? Da onde surgiu esse nome? A divindade que nossa cultura. Isso é coisa mais aprofundada, segredo de Kimana. Ah, não vou poder aprofundar. E a senhora fez uma referência a uma cobra. A minha forma, os espíritos, digamos assim, mais primitivos, ligados muitas vezes à magia, porque a magia é primitiva, é uma força ancestral. Esses espíritos, assim como os xamãs, também dizem que todo mundo tem o seu arenal, né, meu filho? Então, digamos assim, que nós absorvemos as forças dos animais em nossa aura espiritual. Então, cada Exu, digamos assim, de Kimbanda, por exemplo, vai representar um animal mais tenebroso. Alguns se transformam em escorpiões, outros em tarântulas, assim, né, meu filho? Outros em cobras. No meu caso, é uma cobra grande, né, meu filho? Uma sucuri, é essa forma que eu me dou, mas de forma bem gigante, é a forma que eu mais posso me expressar. Né, meu filho? Digamos assim, o seu Deus Bebu está falando de um bode negro, né? Mais de 2 metros de altura, um chifre totalmente colado. Então, assim, né, meu filho? São formas animalescas que os espíritos aparecem devido às vibrações que eles caem, né, meu filho? Ninguém vai chegar no inferno com a cara de anjo vai ser atendido, né, meu filho? Você tem que mostrar. E essa forma animalesca também, meu filho, entra numa questão de aquisição de poder. Tá entendendo, meu filho? Então, quanto mais tenebroso o negócio é, mais, digamos assim, você mostra poder, autoridade. Porque, meu filho, entre uma sucuri e um escorpião, qual que você temeria chegar perto? Nossa, realmente. Então, existe uma diferença hierárquica para esses espíritos animalistas. Normalmente, quanto mais primitivo, quanto mais ligado à bruxaria, mais eles têm esse aspecto diferente do humano para o animal. Qual que é a função da Dona Sete Facadas no plano astral? Ganhar dinheiro. Paga. Né, meu filho? Levantar minha casa, crescer meu templo e mostrar a quebrada. E um grande objetivo dessa casa é mostrar a bruxaria, a feitiçaria, mostrar que aqui tem fundamento, coisa que não tem mais sobre a terra que tem. É essa uma das nossas grandes missões. Porque para fazer feitiço, meu filho, todo esquema você acha. Mas para quem mostra mais de verdade acontecer, é difícil, né, meu filho? É. Então, assim, é muita gente que fala, não faz nada. Na minha casa eu gosto de mostrar para fazer. Então, o conjunto de atividades que a senhora realiza no astral está ligado a tudo aquilo que sair dessa casa, como pedido, como direcionamento. orientações, trabalhos de magia que foram feitos. Uhum. Né? Mas para que as pessoas saiam daqui leves, para que as pessoas saiam daqui com os resultados que elas esperam. E é isso, meu filho. O corpo pelos trabalhos de magia, se resume a minha, digamos assim, a minha vida de se fabricar corpo pelos trabalhos a qual eu me comprometo, né, meu filho? Tenho a minha. Com meus alimentos e me divido de vez em quando outros infernos. Os infernos que eu digo são planos astrais diferentes do que vocês vivem. Diferentes. De maior densidade. De maior densidade. Vocês da Quimbanda, ou pelo menos os dirigentes nos templos de Quimbanda, parecem que são especialistas do plano mais denso, onde outros não conseguem adentrar. Exatamente, meu filho. Exatamente. Planos mais baixos. Meu filho, eu pedi para você relaxar um pouco. Ah, relaxa. Dona Sete Facadas, quando se diz na Umbanda, eu respondo para o Orixá. Então vem na ordenança de Oxalá, de Oxum. Das forças da natureza que os espíritos envolvem. E como é que é na Quimbanda? O povo diz que. Como é que o povo diz, né, meu filho? Todo Exu é subordinado a um irmão, né, meu filho? Mas eu vou explicar de forma que eu compreendo como que seria essa visão. O que se entenderia? Diabo existe. Para ser de facada na minha casa, não, meu filho. Não. Diabo é uma deidade cristã. Né, meu filho? Sim. Nunca houve um culto onde, em nenhuma civilização, onde se invocasse Satã ou Diabo. Em nenhuma. A grande questão é que a Igreja Católica denominou que todas as divindades fora do cristianismo, digamos, Jesus fora dentro do contexto cristianismo, fossem denominadas Diabo e Demônio. Tudo. Então, Astaroth era demônio, tudo virou demônio para a Igreja Católica. Para que conseguisse, né, absorver maior, enfim, crescer, expandir, matar e eliminar com uma justificativa, né, meu filho? Estamos eliminando esse povo porque eles adoram o diabo. Essa é a justificativa. E tomamos a terra dele, né, e fazendo tudo que tem que ser feito, né, os homens estuprando as mulheres para depois se confessar diante dos padres e tá tudo certo e todo mundo vai para o céu e todo mundo fica feliz. Assim é a hipocrisia dos homens, né, meu filho? Inclusive eu vou querer falar sobre isso daqui a pouco. Certo. Mas tá. Mas assim, meu filho, dentro da Quimbanda, nós, Exus, Umbandistas, enquanto na Umbanda eles se envolvem com a energia de orixás, nós dentro da Quimbanda se envolvemos muitas vezes com pactos com entidades muito tenebrosas lá de baixo, meu filho. Muito diabólicas, mas não são demônios, meu filho. São espíritos que um dia estiveram sobre a terra, mas já não reencarnaram muito séculos, meu filho. Digamos, são magos, muito poderosos, são forças obscuras que é difícil da compreensão humana entender. Tá entendendo, meu filho? A qual nós batemos uma patente. E também, meu filho, existem as forças obscuras da natureza. É, meu filho? Porque se você não cultua a natureza, você não tem poder. Hã? Como que você vai dizer que você tem poder apenas por ser um espírito? Não. Um espírito, para ele ter poder do outro lado astral, ele precisa cultuar a natureza. E nós, Exus e Umbandistas, cultuamos a magia negra, a magia caótica da natureza. Porque pode ser uma corrente de água leve, ou pode ser uma corrente de água que vai matar, que vai afogar. Na verdade, pode ser uma tocha que vai iluminar. Ou pode ser um fogo que vai queimar os ossos, vai causar maior dor do mundo. Então existem duas polaridades: a força positiva e a força caótica, a força negativa. A gente cultua a força caótica. Né, meu filho? Nossa! Seria mais ou menos por aí para dar uma expressão espiritual, para você pra não aprofundar no segredo. Certo. Então, mas você disse dando sete facadas. Que cultua a serpente, porque isso tem relação com a mamba negra, existe a divindade da morte, existe a divindade do dragão. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a natureza? Isso, meu filho, tem a ver com a natureza em relação às representações que cada tipo dessas simbologias representa para nós e para os nossos espíritos que vivemos em épocas onde essas forças, onde essas divindades eram cultuadas. Está entendendo, meu filho? E eram identificadas dessa forma. A serpente astuta, a sabedoria, mas também danosa, também venenosa. Então, as pessoas, digamos, é uma alegoria para aquilo que a gente manipula. Entendendo, meu filho? E atrás daquele símbolo da serpente como divindade, a gente alcança muitas coisas, né? Com as mentalizações, é tudo, digamos assim, no nosso tempo ativar, de certa forma, a magia. E era isso que importava. Uau. Senhora disse que a senhora queria falar sobre um assunto depois. Sobre o fato da hipocrisia dos homens em relação a achar que cometeram vários delitos e depois é só chegar diante da divindade e dizer: me perdoe, errei demais. O assunto de exemplificar as coisas. Supondo, meu filho, que você é mate, que você roube, que você faça tudo isso e aquilo. Aí você vai para o julgamento, meu filho. Você se encontra diante de um juiz e ele pergunta: você está arrependido? Estou. E você acha que você, por você estar arrependido, meu filho, você deveria ser exímio da culpa? Da penitência? Não. Então, vamos colocar assim: não é o fato de você se sentir arrependido que te exime de você cumprir a sua penitência. Você está arrependido, mas você tem que ir lá e pagar o seu preço na cadeia se você fazer tudo o que você fez, não é verdade? Sim. Embora você tenha se arrependido de tudo que cometeu. É. Assim também é as encarnações. Cometeu vários delitos? Não acho que vai chegar diante de divindades e vão pedir seu perdão e está tudo certo. Você vai pagar por isso. Você vai voltar e vai aprender aquilo que você fez foi errado. Digamos assim que seria mais ou menos dessa forma. Sim. Muitos cristãos agem dessa forma, né? Eu fiz e agora eu não tenho que pagar nada porque é assim, não é assim. Do outro lado vai sofrer as consequências. A não ser, né, meu filho, que faça pacto com as entidades para ter proteção. Aí já é uma outra história. Tem essa também, meu filho. Chega do outro lado, vai pra lá, já tá aqui falando. Se ficar perdido, vai pagar. É assim que funciona. Fica, digamos assim, tem que trabalhar. O trabalho cai fora. O trabalho? O Virexu vai ser subordinado a uma das forças obscuras lá de baixo? Ou vai sofrer e logo vai estar tendo que reencarnar cheio de problemas? É assim, meu filho. É duas escolhas, não tem outra. Chegou do outro lado cheio de coisa pesada, você escolhe, ou vai servir, ou vai sofrer. É assim. E muitas vezes não tem muitas opções, né, meu filho? A gente tem que servir. Por isso que eu estou aqui hoje. Já teve algum ou alguma entidade, ou espírito, no astral, que subestimou as suas forças e pagou para ver? Com certeza, meu filho. Excelente, né, meu filho? A gente acorrenta esses espíritos. Mesmo porque eu sou uma chefa de venda. Então eu tenho força para fazer isso. Você tinha perguntado, meu filho, algo que eu tivesse feito e que, digamos assim, impressionou muitas pessoas. É. Certo? Sim. Um homem, meu filho. Eu vou contar um caso entre eles. Um homem que traía muito a sua mulher. Né, meu filho? Esse homem ele traía, meu filho. Essa mulher, digamos assim, gostava muito desse moço, gosta muito desse moço. E esse homem traía muito essa mulher. Ela, né, meu filho? Esse homem, digamos assim, no caso, é um haitiano. Então a bengala do homem no meio das pernas desse tamanho. E, no caso, ele conseguia traiar muitas mulheres. Isso foi agora, tá, meu filho? Digamos assim, trabalhando como pombogeira santificada no médio do Tata Hérito. Então, assim, o que a gente chegou aí falando pra ela? Então tá certo, meu filho. Se ele te trair de novo, a gente vai dar um jeito nele. E ela disse assim: então tá certo. Mas eu falei bem assim, minha filha. Meu filho, se ele te trair de novo, minha filha, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Já que o homem tem um. Era avantajado, né, meu filho? É isso que ele encareava as mulheres e conseguia enrolar elas. A gente disse: a gente vai cortar. E ela concordou. Então corte, isso mesmo que eu quero. Se ele fazer besteira, a gente corte. Meu filho, chegou, não durou 5 dias. O final de semana que eu ia ver ela, disse que não ia poder ver ela. Nessa, meu filho, ele estava andando de bicicleta, digamos que se enrolou lá, a cabeça do pênis foi cortada, meu filho. Ah. Entendeu? O homem teve que ficar, inclusive, né, meu filho? Teve que ficar uns 6 meses e conseguir ficar com mulher nenhuma, né, meu filho? Nossa. Cortamos aquilo que fazia, ele traía com a mulher. Nossa. Então, meu filho, pensa para um adulto, incalculável para um homem, né, meu filho? Cortar a cabeça do pênis. É. Ele se enrolou, né? Nós empurramos eles, né, meu filho? Ele, da forma que ele caiu, né, meu filho? Sim. Ele acabou cortando. Eu nunca vi ninguém contar esses relatos, né, meu filho? Uma pessoa que é de bicicleta cortou a cabeça do pênis. Sério que 3 dias antes a gente tinha falado, né, meu filho? Se ele fizesse besteira, a gente ia matar. Claro. Foi uma das coisas assim que impressionou muitas pessoas à volta, sabe, meu filho? Sim. Inclusive, mandaram imagens para o Tata ver e tudo. A moça mandou, né? Olha, Tata, o que aconteceu e tudo. Mas, meu filho, depois lá foi ela, né, meu filho? Ajudar e comprar remédio para você recuperar. Claro. Então, existem pessoas que vivem naquela situação, né, meu filho? Nossa. É assim que funciona. Mas hoje já está tudo certo. Os dois estão juntos e a vida continua. Quando alguém ouve a senhora falando assim e confia, né? Que a senhora não só está incorporada, mas sabe o que está falando, a pessoa pode ficar com medo a partir de hoje de que basta alguém chegar para uma bruxa séria como a senhora e pedir para que algum mal aconteça com ela, que o mal acontece com ela. E Deus está dormindo, os dias dela não tem proteção. Explica para as pessoas entenderem que para vocês efetivarem uma ação que embandeira, a pessoa tem que estar naquela vibração e tem que vir do alto merecimento para passar por aquela experiência. Aí você exatamente, tá... meu filho. Claro. Ninguém recebe aquilo que não merece, não tem inocente aqui. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu não fiz hoje, né? Na vez do passado. Eu fiz isso até quem fez o mal e fez bruxaria muitas vezes no passado, meu filho. Não tem como fez isso pegar em quem não fez feitiçaria no passado. Tá entendendo? Ou faz essa vida, né, meu filho? Claro. Então, às vezes não faz nada hoje, mas na outra vida foi muita, né, meu filho? Uhum. Fez muita coisa ruim. Então, é assim que funciona. Se, meu filho, chegar na minha casa, a gente primeiro abre um oráculo pra pessoa. É. E ver a situação. Não é assim, ah, quanto que é o feitiço, meu filho? Ah, é tanto. Então vem e faz. Isso não existe, meu filho. A pessoa tem que saber a situação, tem que saber a cabeça pra ela mexer. Não é assim. Ah, não é um produto de mercado que você está comprando. É uma magia. A magia tem contexto, tem ritual, tem que mexer a cabeça, tem que ver qual é a proteção que a pessoa tem. É assim que funciona, meu filho. Então, a gente vai olhar o caso, vai falar para a pessoa, é possível fazer isso, isso e isso. Agora, se não, né, meu filho? Mas é difícil. Nunca vi, meu filho. Todo feitiço é possível. A vibração do homem vivo, meu filho. Coisa mais fácil do mundo. Olha lá. Todo feitiço é possível, dá certo em que o homem vive. É, meu filho, agora dá certo, depende de cada. Da pessoa que trabalha dentro. É possível, mas depende da pessoa que quer fazer. Inclusive, tem gente que quebra antes da guarda, né, meu filho? Mas não é essas coisas com ela. Quebra o feitiço. Tem gente que quebra antes da guarda. Quebra porque você está quebrando as vibrações de luz que rodeia aquela pessoa. Você está apagando ela. Você não está prendendo um anjo da guarda, um espírito de luz, meu filho. Você está colocando uma energia tão negativa que ela vai se tornar imperceptível a qualquer vibração mais alta. Digamos assim, nem intuitiva, para que você fique cabisbaixo, para que você fique depressivo, para que você fique bem na negatividade para te aceitar o feitiço. Olha. É assim que funciona. Nossa. É assim que funciona. Quebrar anjo da guarda, tua mão não deu em nada, meu filho. Não é bem assim. Você está quebrando a magia, a proteção que ela tem. Os espíritos que andam na volta dessas pessoas, anjo da guarda, meu filho, muitas vezes colocam muito fluido de proteção. Porque sabe dos inimigos que ela tem, sabe que os inimigos dela vão muitas vezes usar a bruxaria para atingir ela. Então coloca muito fluido de proteção em volta. Quando você quebra o anjo da guarda de uma pessoa, você quebra esses fluidos, você quebra esse negócio para que ela fique livre para o feitiço maléfico, para a energia maléfica acertar. Nossa. E aí você atinge, né? A pessoa tem que ser muito, muito liberal em cima para que algo não aconteça com ela. Isso é uma Maria Tereza. Aí quem sabe não pega, né? Ou então fazer bruxaria para se proteger. Se a pessoa não envolve de magia, magia ela resolve. Porque às vezes por lá suas próprias não resolve, né? Você. Nossa. Ah, mas você tem que elevar a sua vibração. Às vezes não resolve porque a pessoa não tem força, a pessoa não tem moral para ver. É. Imagina, a pessoa não tem, ela não está evoluindo nessa vibração evoluída para conseguir, digamos assim, bloquear o feitiço com a própria vibração mental. Não consegue. Então tem que usar a bruxaria para desfazer aquilo lá. E proteger. É assim. Acontece de uma casa de quimbanda demandar contra a outra? Acontece, né, meu filho? Mas eu acho engraçado que as duas casas demandando uma contra a outra, nenhum bruxo morre. E quem bandeira de verdade, meu filho, sabe fazer um negócio. Uma casa vai ter que viver. É. E a outra vai ter que morrer. Não tem outra. Morrer, a senhora fala desmanchar, né? Se desmanchar a casa. Desmanchar e o bruxo chefe morrer. Morrer mesmo. Para o bruxo. Agora, se nenhum morre, meu filho, é suspeito de ser que manda, que faz acontecer, né, meu filho? Porque como que a pessoa diz que faz ritual para matar e o inimigo não consegue morrer? Duas casas de quimbanda, uma degradando contra a outra, uma vai ter que viver, meu filho. É. Uma vai ter que cair. Não tem como duas quimbanda, que diz que mexe com a magia negra mesmo, meu filho, sobreviverem as duas. Ah, mas sem proteção, mas como assim, meu filho? Uma tem que ser mais forte que a outra. Não tem as mesmas forças assim. E a mais forte vai sobreviver. É a lei da natureza, mais forte sobrevive, não é verdade? Sim. O leão ou a hiena vai viver, meu filho? Nossa. Então, como que você vai dizer que a hiena e o leão vão viver ali, né, meu filho? De forma que os dois vão estar tranquilos, não vão conseguir nem atingir o outro, não é assim? É simples, meu filho. Como é que funciona? Vai sentar para comer e o outro vai ser o jantar. Diga, meu filho. Dona Sete Facadas? Sim. Quando alguém, por exemplo, faz uma demanda contra a sua casa, como é que a senhora sente e o que a senhora faz com aquela demanda? Demandar minha casa, meu. Tem que ser muito grande para conseguir mandar uma energia para cá. Para demandar a diaba. Para conseguir fazer uma energia chegar aqui, meu filho, tem que ser muito forte, viu? Para conseguir fazer a energia chegar no meu portão, meu filho. Porque além do diabo, dos eixos, além de mim, eu não estou sozinho. Ou você acha que eu carrego essas. Eu e seu desejo carrego essa casa nas costas sozinhas. Existem espíritos que nem, meu filho, nem se denominam Exus. Eles têm outros nomes. Estão acima de nós e controlam todos, mas que fazem o seu desejo e todos aqui ficar de joelho. Pra você ter ideia. Estão sob a casa. Nossa. Magos antigos, meu filho. Mas a gente queima não se levanta sozinha. Então existem espíritos acima de chuva e boi de facada que manda no negócio aqui e que determina que a casa não vai se fechar, que a casa vai ser aberta, que a casa vai fluir, que as coisas vão acontecer. Esses espíritos não concordam para fazer trabalho, eles não concordam para dar consulta. É um espírito muito pesado, meu filho. Inclusive, um fato que acontece com o médium, pelo que relata, inclusive a própria mãe relata, que foi que quem mencionou isso, é o fato de. O médium, quando incorporar essa entidade, quando incorpora essa entidade, digamos assim, acima do gabarito de Exu, que está além das compreensões comuns por aí, a voz do médium, se digamos assim, existem várias vozes falando pela mesma garganta. É um fenômeno que acontece, meu filho. O médium, quando incorpora essa entidade, digamos assim, que são forças muito obscuras que envolvem, meu filho. Então, várias vozes falam por uma só garganta. Para o médium ver um espírito muito forte que está ali manipulando a energia, e é um espírito que, digamos assim, abraça, que protege toda a casa. E já acompanhou muito eixo de vinhos de poder por aí, meu filho. E fechou muita casa. Porque que adianta quando a pessoa corrente o eixo, meu filho, para a gente acorrente o espírito? O médium, quando vai chamar ele, não consegue sentir a vibração, não acerta nada. Ele, no caso, é consciente, né? Então, daí já ele percebe que não está com o espírito. E aí, meu filho, se ferrou, né? Porque se não tiver no espírito, vai fazer o quê? Não consegue nem entender o que está acontecendo. E é assim que a gente faz com quem pisa na bola, né, meu filho? Essas forças mais tenebrosas que regem essa casa, que falam como se o médium estivesse ali reproduzindo várias vozes, se fez manifesta no final do nosso diálogo, na sua despedida. Essa força não vem assim, meu senhor. Não. Não. Por que o senhor montou a voz quando o senhor estava se despedindo de uma forma assim, até meio animalesca, até meio grotesca? O senhor sabe do que eu estou falando? Entendi, meu filho. Porque é quem manda, né? Tá bom, é um mistério ao qual a senhora não pode falar. Entendi. Quem manda, meu filho? Quem manda, muitas coisas só se descobre do outro lado da vida. Já tem que esperar um pouquinho pra entender. Então a senhora está dizendo assim: existe sempre um superior. Sempre não. Que responde a outro superior e outro superior é mais forte. Né? Como? Uma hierarquia. Ah, a senhora não está sozinha com o seu Beelzebub. Com certeza não, né? Não que nós, seu Beelzebub, não sejamos suficientes. Nós somos os chefes da casa. Sim. Mas, se digamos assim, tem uma outra superioridade. Claro. Acima de nós, a hierarquia. Nós não somos os... Né, meu filho? Uhum. Existem forças além que não estão nessa, digamos assim, como que eu vou lhe dizer, contextualizada no contexto de Exu e Mogia, nesse meio, nessa falange de Exu, eles não se identificam dessa forma. Claro. Né, meu filho? Eles são outras forças além, eles não têm nada a ver com esse Exu e Mogia, eles apenas têm isso para nós, para eles, somos escravos, meu filho. Então, pensa, uma compagina como eu, o Exu Deus Lebu, que é Deus Lebu. Tá como escravo de uma força dessa, meu filho? Pensa quantos escravos essas forças têm. Então você acha que a cara dele vai conseguir ser levantada, meu filho? É. Não consegue, meu filho. Sim. Meu filho, tem um espírito bem do teu lado, meu filho. É, conta aí. Seu tiriri, meu filho. Olha. Seu tiriri é rei, já ganhou coroa. Seu tiriri é rei, já ganhou coroa. A sua gargalhada não é à toa. A sua gargalhada não é à toa. Como é que foi isso? Ele chegou agora? A senhora quis saudá-lo? Como é que foi isso? Chegou agora, meu filho. Uma capa preta, ele veste um chapéu, meu filho. Nossa. Quem é que estava aqui antes, dona Sete? Dele chegar. O seu tranca da Sete Cruz? Seus espíritos da vida estão aqui, meu filho. Mas esse é o que manda nos outros. A senhora fala a coisa do jeito que é nua e crua. Não tem eufemismo aqui. Claro. Eu sou muito direto, eu não fico enrolando, eu sou bem terra-feira. Isso. Claro. Mas o tapa-caveira também está, meu filho. Como? O tapa-caveira, inclusive, meu filho, ele traz um caldeirão. Ah, é? Um caldeirão, né, meu filho de ferro. Que faz parte da nossa equipe de trabalhadores do diálogo. É, meu filho. Claro. Mas, mas dentro desse caldeirão tem um pedaço de osso, meu filho. Ah. É assim que ele manipula a feitiçaria dele. Nossa! Então, plantar uma ponta, só parece que ele pode dizer assim, só tá no bode preto, meia noite. Eu sou muito tímido e vamos dar um momento para a estrela que é a senhora. Vamos para a próxima questão. Ô, dona Sete Facadas. Isso, meu filho. Como? Só um momento. Ah, pois tá. A senhora estava falando alguma coisa? Pois tão de ferro cadeado de madeira. Botão de ferro cadeado de madeira. O dono da carunga se chama Tata Caveira. O dono da carunga se chama Tata Caveira. Sara, se fosse seu Tata. Sara, se fosse da Tata Caveira. Sara. Fala, sua velha. Aí é um espírito que tem os dentes muito afiados, meu filho. Só que o tiriri, meu filho, o Tata Caveira está bem aqui, meu filho. E o seu tiriri está bem do seu lado esquerdo, meu filho. E os olhos do seu tiriri, meu filho, são vermelhos, como se tivessem acesos, meu filho. É. Todos vermelhos. Uma luz vermelha, tá entendendo, meu filho? Tá virado na quimbanda. Tá, meu filho. É negro alto, viu? Olha. Claro, tá com uma alta voz. O dona... O dona... Sete Facadas. O dona Sete Facadas. Como a senhora vê a pessoa que se dedica ao mal? O que que ela ganha depois do desencarne? A senhora já falou. Depende com quem ele se associa, vai se tornar escravo daquilo. Mas vai trabalhar, né, meu filho? Vai trabalhar para quem ele pediu ajuda do outro lado, né, meu filho? Porque quando você trabalha fazendo mal na magia, você encontra do outro lado os seus compassos. Então você vai trabalhar com ele, se você quiser sair fora, né, meu filho? Vai sofrer, cara. Então a gente vai trabalhar com ele, né, meu filho? Pode? Ninguém quer sofrer. O quê? Ninguém quer ficar sofrendo do outro lado. Pode-se concluir disso que... O que os dirigentes dos templos de Quimbanda estão fazendo, na verdade, com o Tata, ou seja, o que os dirigentes espirituais das casas de Quimbanda estão fazendo, é pegar os dirigentes físicos e os seus filhos e agregá-los ao batalhão, à sua força, depois que todos eles desencarnarem, vão fazer parte da sua, entre aspas, egrégora de força. Exatamente, meu filho. Sem tirar nem pôr. Vai trabalhar com o Exu Magia, né, meu filho? Vai trabalhar. Ah, mas eu vou virar com o Exu Magia pra você virar, você tem que ser coroado. Pra você ser coroado, você tem que trabalhar. Vai trabalhar, né, meu filho? Não vai ficar aqui. A gente não vai deixar com o mesmo perdido por aí. Vai chegar do outro lado, a gente vai estar lá pra receber, pra abraçar, meu filho. Porque a gente cria um vínculo dependendo do médico. Tem estilo que trabalha com o médico, mas ele não gosta do médico. Ele trabalha, meu filho, trabalha, mas só espera, meu filho. Porque o médico às vezes trata mal, acha que é escravo, acha que não faz o que ele manda, trata mal os Exus, não tá nem aí, não alimenta, não, só pede, só trata mal. Quando quer, vem atrás, quando não quer, vai embora. Tá nem aí. Então tudo isso, o Exu é um ser humano. Vamos supor que é um ser humano do outro lado. Se você só procura ele só por interesse, meu filho, pode achar que ele vai te pegar do outro lado. Se você é médio, só procura pra isso. Agora, se você é médio fiel, um médio que realmente se dedica a ali, meu filho, mas vai virar do outro lado, vai ser tratado mal. Não, meu filho, não é assim que funciona. A gente não é louco na cabeça. Quem trata a gente bem, a gente trata bem. Quem trata a gente mal, a gente trata mal, meu filho. Não quer dizer que a gente tem que se desfazer do negócio, né, meu filho? É. A gente espera. Ah, meu filho, eu sempre espero. Inclusive, eu estou esperando alguns, meu filho, desencarnar. Para chegar. Então é assim, meu filho. Morreu, vai trabalhar com as forças de quem manda. Ah, mas eu não, o espírito, não, o ser, não vai evoluir. Meu filho, um dia você vai chegar lá. Não precisa ser hoje. A senhora contou e explicou a pergunta que eu fiz de uma forma muito positiva, como se fosse bom ser mais um agregado dessas forças da Quimbanda, depois que morrer. Sim, porque, digamos assim, meu filho, é um conhecimento que você vai adquirir. É um conhecimento e é uma coisa assim, meu filho, que você vai trabalhar e você vai ser coroado com o Exu também. Um dia, se você trabalhar com o Exu, você vai estar aqui como ele está mesmo. E é assim que é, meu filho. A vida é assim. Do outro lado, os espíritos vão, cada um tem suas afinidades, cada um tem suas ocupações, né, meu filho? Eu gosto de ter a vida que eu tenho, eu gosto de ter um tempo, eu gosto de chegar, eu gosto de dançar, eu gosto de viver o que eu vivo, meu filho. É um prazer que eu tenho, meu filho. Sem deixar de ser sábia. Exatamente, meu filho. E da mesma forma, mesmo eu na minha quimbanda, meu filho, mesmo eu fazendo meus feitiços, eu ajudo muita gente, eu ajudo também, meu filho. Ela procura aquilo que quer. Eu sou a perna da bucha. Eu estou aqui para fazer. Eita. E assim vai evoluir, né, meu filho? Assim vai fazer, assim vai seguir na vida. Eu quero que a senhora me lembre de pedir para a senhora contar um pouco da sua história. Vamos virar a mulher de domingo a segunda. Vamos virar. E vou deixar a seu critério se a senhora quer contar um pouco da sua história, porque o pessoal vai querer saber no finalzinho. Antes de chegar lá, eu quero fazer essa convocação e esclarecer isso com a senhora. A gente sabe que no lado da luz existem os conselhos que trabalham a função do estudo da reencarnação de cada um que vai renascer na Terra. A gente começou a aprender que também existe a possibilidade de encarnação organizada pelos seres do outro lado, que não é o lado da luz. A senhora está entendendo? Existe o povo que organiza a encarnação, que é do lado da luz, e tem o povo que organiza a reencarnação de espíritos do lado das trevas, da escuridão. Existe isso? Primeira pergunta. Vou explicar para você, meu filho. Passada. Na minha visão, na minha compreensão, não existe. Você reencarnar é você aceitar o karma novamente. É você aceitar passar pelas dificuldades da vida. Entendeu, meu filho? A questão é, meu filho, existem espíritos malignos do outro lado que não vão sair do lado do espírito. Ele pode reencarnar, ele vai reencarnar, meu filho. Ele está num estado que ele não tem nem consciência do outro lado. Então ele vai ter que se encarnar para reencarnar. Mas aqueles espíritos eles estão observando tudo, meu filho, do outro lado. A partir do momento que ele reencarna, eles vão igual uma bomba em cima do espírito, meu filho. Começa, digamos assim, a afastar de qualquer forma de luz, qualquer forma de daquele espírito sair daquela vibração. Agora você tem que entender, o espírito quando reencarna, ele não é só as obsessões que fazem ele ser mal, ele também é mal. Né? Claro. Então ele reencarnou. Pode ter ido pro lado da luz, às vezes num estado de inconsciência. Reencarnado num estado de inconsciência. Para que ele não lembre daquelas vidas passadas. Mas no interior dele ele é nada, é maligno. E ele, por essa liberação, ele atrai aqueles espíritos negativos novamente. O que faz muitas vezes ele ser, digamos assim, maldoso, horrível, horripilante. As coisas que ele faz, ele tem atitudes pavorosas diante da humanidade. Então, para você reencarnar, você tem que, digamos assim, ele está inconsciente dos espíritos, dos outros espíritos, te recolher, te tirar daquele lugar onde você está em um estado de inconsciência, que você não tem percepção que você está louco do outro lado, ou no caso você ir lá e aceitar aceitar ir para aquela luz, né? Você reconhecer que você tem que pagar pelos seus erros. Então você vai voltar para a matéria. Porque nenhum espírito, digamos que meu filho, que esteja numa vibração negativa, que queira fazer mal, quer voltar para a matéria. Só que existem casos, meu filho, que o espírito vai, conforme vai aprofundando demais naquilo, meu filho, ele vai agregando e pode chegar num estado que, dependendo do ataque espiritual que ele sofrer, ele fica inconsciente. É nesse estado que ele pega ele e deve ir. Mas, concluindo isso, eu quero fazer essa questão com outras palavras, assim, ó. Não existe, por exemplo, a senhora tem a sua hierarquia abaixo e acima. Sim, meu filho. E essas hierarquias têm as suas hierarquias abaixo e acima. Certo. Do lado das trevas é assim e do lado da luz é assim. Sim, meu filho. Quando vai reencarnar? Pessoal que está no lado das trevas, não teria uma reencarnação deles organizada por eles próprios? Só que de uma hierarquia maior, do mesmo jeito que é do lado da luz. Essa que é a minha questão. Ou seja, para reencarnar, ou será que para reencarnar tem que sair das trevas, passar por aquele caminho da luz para entrar para a encarnação? Espíritos negativos não vão conseguir manipular o fenômeno da reencarnação pelo fato do seguinte, meu filho. A reencarnação é, digamos assim, o espírito está se reajustando às forças kármicas, ele está voltando para quê? Mas acontece o seguinte, existem reencarnações forçadas, né, meu filho? Existem reencarnações forçadas. Estou passando a minha visão espiritual, tá? A respeito de todos os espíritos que dão os conselhos sobre isso. Mas pelo que eu vi, pelo que eu sei, meu filho, é assim que funciona. Quando o espírito vai reencarnar, ele está, digamos assim, ou num estado muito debilitado, agora ele não tem nem mais consciência. E os espíritos, digamos assim, que organizam esse movimento, vão lá e colocam ele nessa situação reencarnante. Porque, digamos assim, ele precisa daquele estado na matéria, enfim. Agora, um espírito consciente, aí eu quero reencarnar, meu filho. Eu quero reencarnar pelas forças das trevas. Isso não existe. Quando o espírito quer reencarnar, ele tem que, digamos assim, abandonar. Como eu disse para você, meu filho, eu teria que abandonar tudo que eu sei, todos os mundos que eu sei, digamos assim, o meu poder, para eu poder voltar. Tá entendendo, meu filho? Porque se fosse assim, meu filho, quantos espíritos negativos voltariam para a matéria, meu filho, para manipular o mundo? O atraso, vocês nunca, digamos assim, a humanidade nunca evoluiu. Quantos espíritos, meu filho, imploram por uma encarnação? Não é assim, meu filho. Existem, tá, o que é, eu falo, meu filho, o que não é, é aquilo que é sim. Então, assim, quantos espíritos estão do outro lado, meu filho, que pedem, que, digamos assim, pedem uma oportunidade de resgatar os seus karmas na matéria? Se fosse assim, meu filho, seria muito mais fácil. Nossa, realmente. Era mais fácil de chamar os espíritos das trevas, fazer eles reencarnar, fazer o povo reencarnar, para ver que tá tudo certo. Então, esses espíritos, meu filho, que pedem uma encarnação, meu filho, é porque eles estão sofrendo, tá? Porque eles estão perdidos e querem encontrar paz. Eles estão perturbados, meu filho. Então, ou estão em um estado hospitalar, digamos, muito doente, muito negativo. Porque quando você faz a magia negra pesada, meu filho, você traz fluido negativo para você também. Você mexe com Iku, né, meu filho? Você mexe com essas forças pesadas, magia negra pura, meu filho, que eu estou falando, são forças obscuras da natureza. Você acaba acarretando coisa para você, meu filho. Então, não é assim, ah, agora eu quero fazer um mago vai vir aqui e vai fazer eu reencarnar naquela mulher. Não é assim, meu. O processo reencarnatório é de forma diferente. Sim. É de resgate kármico. Quando a pessoa reencarna, é para isso, meu filho. É para ela, vai ter que é uma evolução dela. Ela não vai pegar uma pessoa, fazer a pessoa engravidar. Não é aquela coisa, né, meu filho? O filho do diabo encarnou o anticristo. Aí entra na questão de fantasia, né? Então entraria aí, meu filho. Muitos espíritos entrariam, abririam uma porta para entrar, né, meu filho? Então, digamos assim, não funciona. Tiraria a força de equilíbrio da natureza. Exatamente, meu filho. E ele ia totalmente contra, meu filho. Porque os espíritos nunca iam evoluir, né, meu filho? Sim. Os espíritos nunca iam. Você acha que alguém ia vir todo deformado, meu filho, que cometeu inúmeros crimes do outro lado? Claro que não, meu filho. Eles iam procurar os espíritos das trevas, iam reencarnar, voltar para a matéria, passar o tempo que tivesse que passar aqui, no maior perfeito estado, meu filho. E simples, e acabou e já era. Porque existem espíritos que assassinam, que matam, que fazem um monte de coisa. E não querem voltar para o corpo de jeito nenhum. Mas eles ficam tão doentes, às vezes, do outro lado, dependendo dos pactos que fazem, não fazer nada. Né? Como eu disse, né? Se não fazer nada, se não procurar as forças sobre suas, ou não tiver também conhecimento para encontrar essas forças do outro lado, porque lá no mundo, meu filho, é infinito. Existem muitas possibilidades de você encontrar ou não encontrar. A pessoa vai ficando doente, doente, doente, doente, doente, meu filho. Do outro lado, chega uma hora que fica inconsciente, fica travado, não consegue sair do lugar, fica papando, fica totalmente negativo, né, meu filho? Existem com fluidos energéticos muito pesados. Então, daí, meu filho, muito daí, aí os espíritos, por ter dó, né, meu filho, eles ficam fazendo compaixão, que eles vão lá, pegam aquele espírito e eles não conseguem dar um corpo, digamos assim, apropriado, com vigor. Então, tem que ser um corpo apropriado àquele estado de vibração do espírito. Então aí vai para uma questão mais vegetativa, doença, coisa desse tipo, né, meu filho? É assim que é, o que eu posso lhe dizer. Então não existe manipulação, meu filho, de espíritos trevosos para fazer a gente encarnar. Bom, a senhora é estudiosa, né? A bruxa que tem que saber o que acontece do outro lado, né, meu filho? Isso tudo eu já perguntei, meu filho, já sei, já observei. É. O que foi que a senhora observou do outro lado? Você acha, meu filho, que se eu pudesse reencarnar com todos os meus poderes, com toda a minha bruxaria, com toda a minha guerra, com todos os meus espíritos, com a vidência, com tudo aberto, meu filho, você acha que eu não faria isso? Ah, já tava do teu lado, hein, meu filho? Não é assim, meu filho? Se eu sair do meu posto aqui, ferrou, meu filho. Eu vou ter que largar tudo lá atrás e aceitar o karma, né, meu filho? A morrer de facada. Meu Deus. E eu não tô nem um pouco disposta. Prefiro beber aqui, meu filho. Sentar, beber, fumar e a vida segue. Qual? Mostrar o Xaiá. Mostrar. Mas a diferença aqui é que eu não sou apenas